apaixonado. Os clones do Brasil. Coladinho, coladinho, o seu coração. Os clones do Brasil. Um abraço a toda a galera de Chique Chique Bahia. Ô, terra maravilhosa. Apenas você tem o dom de mudar meu destino. É só me tocar com seus olhos, pareço um menino. Deitado em seu colo, o mundo não me surpreende. Sou meio maduro, mas na sua frente não sou mais que um menino. Você tem a luz que ilumina o nosso caminho. Depois de você descobri que não sou mais sozinho. Você é o amor que a vida me deu de presente. Sou homem maduro, mas na sua frente eu pareço um menino. Você me abraça e a tristeza vai embora. A dor que existe fica da porta pra fora. A gente briga, mas é coisa que acontece. Logo o coração esquece o que a gente se adora. Você me abraça e a tristeza vai embora. A dor que existe fica da porta pra fora. A gente briga, mas é coisa que acontece. Logo o coração esquece o que a gente se adora. Eita, música que toca na alma. Você tem a luz que ilumina o nosso caminho. Hoje você descobri que não sou mais sozinho. Você é o amor que a vida me deu de presente. Sou meio maduro, mas na sua frente eu pareço um menino. Canta comigo assim, vem. Você me abraça e a tristeza vai embora. A dor que existe fica da porta pra fora. A gente briga, mas é coisa que acontece. Logo o coração esquece o que a gente se adora. Você me abraça e a tristeza vai embora. A dor que existe fica da porta. Mas é coisa que acontece. Logo o coração esquece o que a gente se adora. Tchê, tchê, tchê, paixão!